sinal de decolat. 90130, dau ultimul. 601, chame Recife, 251, na alterna 3325. Salvador Guarulhos, o nível 360, a rota Alfa Zulu 10, inicialmente, após conforme a rota do plano, pistão 90, curva direita, saída da El, Leda Eudes, controle 1, 19.5 e o transponder é 5467, Ocean 6251. Bom dia, sua identificação, desça para 12 mil pés, altímetro 1014, chegada bom. 6251, não é a 12, voltando? É, por gentileza, na navegação do comandante, confirme a primeira posição após na rota. Ok, está pronto para a cópia? Ok, Salvador Guarulhos, 360, conforme rota do plano, Pedro 21, pista 90, curva à direita, saída Arbor, Elefa. Sai da Arbor, transição Elefa. Após Elefa, voa direto fixo Sierra Eco Bravo Delta India, Cebit, para interceptar o Pedro 21. Pista 90, curva à direita, 5467 no transponder, o controle é o 1935. Autorizado, chame para o táxi. Dois em conta autorizado, chame para o táxi. O Papa Romeu Vitor Charlie Bravo é a torre. Para copo. Autorizado, Jundiaí, o nível 105 visual, decolada 10, ingressar no corredor Axé, mil pés inscrito, aguardando a sessão do controle, 1935 e o transponder 5470. Novamente transponder a curva. Pátio 3, aciona e chame táxi. O Vitor Charlie Bravo. Com o meu Bravo Alfa Tango. Tá pronto para cópia. Autorizado Jundiaí, o nível 120, pista 10, curva à direita, saída Coral, controle 119.35 e o transponder 5477. O Bravo Alfa Tango, a rota é a Whisky 1. Pátio 3, chame pronto para o táxi, o Bravo Alfa Tango. Tá livre, chame para o táxi. Cópia, o ajuste no 014. Bom, comandou, Adverso, Leste, Alô. O Vitor Charlie Bravo, líder táxi. Pátio 3, pátio principal, Índia, Alfa, reporte no ponto de espera, pronto para decolagem. Sim, chame na Delta então, o Vitor Charlie Bravo. Charlie Bravo, a linha e decola a partir da interseção, 140 graus, 62. Oxenê 6251, no Libertax, em frente, parte principal, Índia, Alfa, reporte no ponto de espera, pronto para decolar. O azul 4177 está pronto para a cópia. Salvador Vitória, nível 360, a rota é para o 850. Sistão 90, curva direita, saída da Eoleda Eudis. Controle 1, 19.35 e o transponder é o 5502, o azul 4177. Eu disse. Eco uniforme Delta Eco Terra. É o 5502 e a rota é o para o 850. Ok, chame pronto, 4177. Vitor Charlie Bravo aos 33, controle, correção, corre agora à direita, ingressa agora na linha litoral e aguarda transferência. O Vitor Charlie Bravo. Tango, prossiga. Bom dia, solicitação de rebote por sucesso daqui da Tucson, número 8, 4 e 3, para Tucson 5, no Pac-Lop. Chame na saída do Pac-3, o Luiz Juliette Tango. Papa Romeu, Vitor Charlie Bravo, chame o controle agora em 19.35, uma boa viagem. Controle Salvador, é Papa Romeu, Colosso, Rodrigo, controlador da cidade. Vitor Charlie Bravo, eu peço em condições de hoje na minha escuta, como interesse para levar. A bordo. Ok, livre táxi até a Taxi 6 Delta, reporte na Taxi 6 Delta, o Bravo Alfa Tango. O Bravo Alfa Tango fica apenas atento ao rebote do Webjet, do Pac 3. 62513735, boa viagem. 6251. De aproximação e agora chama a planilha 118-1095. Controle, bom dia. É, o Oceané 625, decolou, arbor, subindo para o 360. 625, no contato radar, subindo até o 360, sai da arbor. Só para o 360, arbor é a saída 251. Vai estar travado. É 749, prossegue.